Expresso FM, o dia. Aprecie sem moderação. Oh, oh, oh, oh yeah. Days filled with joy and days filled with sorrow. FM O Dia. Músicas pra você relaxar e viajar ao som da FM O Dia. I've always got by on my own.

Sucesso FM, o dia. Músicas pra você relaxar e viajar ao som da FM, o dia. Amo muito essa rádio. Ha, todo mundo ama. No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida. Sente aqui.